Regina Menorte e Fabiano, Saudade, fechando a edição de hoje do Central do Sertanejo com o nosso Melhor do Sertanejo pra você. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui novamente para mais uma super edição. Um beijo a todos e até amanhã. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo.